sem você. Fala, Jaci! É o tempo, Márcio. É o patrão Márcio Pop já na área. Lá da Óticas Pop. Já por aqui, bora, Márcio! O amor só conhece razões. Olha devagar da Glauci Estuano. Primeira vez aqui no Palácio, hein, meu irmão? Olha o dançarino Everton Pires. Sempre que eu quero fugir, você me aparece. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, oh. Vem pra mim. Meu sonho é ficar com você. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, oh. Vem pra mim. Não posso mais viver sem você. Por isso, vem pra mim. Tem o Bilbank, a nega com a gente. Por aqui com o Michel, obrigado. Alô, Carlão, como é que é? Meu sonho é ficar com você. Por isso, existem milhões de pessoas sofrendo no mundo, chorando o amor de alguém que morreu num segundo. E é Michel, hein? Vamos lá! Com tais violências. Olha os garçons já esperando a galera aí, meu irmão. Por nossos fatais assaltantes. Bora, Loura! Que vivem à solta nas ruas normais militantes. Baixeira boa, negro. Crianças eu vejo perdidas morrendo na terra. Bora no seu palácio! Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Não temos vontade ou escolha. Vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. E é pra dançar, meu irmão. Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Bora dançar, como é que é? Eu não compreendo os motivos pra tantas guerrilhas. Para o beijinho. Soldados que matam ou morrem deixando famílias. Enquanto atenção, Apolo, chega mais aqui, Apolo. A guerra se expande ainda mais. E o dia de sermos felizes não chega jamais. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos. Canhões que disparam deixando feridos e mortos. Milhares serão mutilados, inúmeros desabrigados. E dia após dia acontece um novo atentado. Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? E a saudade, minha irmã? Quantos ainda terão que morrer? E esse amor, esse amor que mexe com meu coração, parece não tem jeito não. Você vive dia e noite nos meus sonhos. sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúmes a imaginar. Mas domingo vai com outro na matinê. Bora recordar. Bora, Puma Negro. Já estamos por aqui, já estamos no Palácio dos Bares. Já detonando muita saudade gostosa. Aquela saudade de qualidade que você dá valor, hein? E já estamos gravando o CD ao vivo aí do Vale do Amor. Vamos lá. Mas você parece que não quer saber. Me faz sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúmes a imaginar se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas o Dega do Barão já com a gente. Bora, Dega. Tá por aqui com o Michel. E diz que gosta só de mim, mas domingo vai com o outro pra onde? Na matinê. Super DJ Michel. Mas esse é o nome da emoção, da saudade. Na matinê. Bora dançar, Palácio! Bora chegar junto, Canarino, bora chamar a galera, meu irmão! Pra dançar o baile do amor, olha aí, ó. Quanto tempo sem te ver, hoje eu quero recordar o seu beijo, o seu carinho. Eu não consigo esquecer. Meu parceiro Emerson, minha prima Lele, já com a gente. Eu não sei por onde anda. Família Cineral. Talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda. Oba! Serás sempre o meu amor. Como é que é? Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. E cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso ver. Tiago da Jamarcante com a gente. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. E cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso ver. A parceira Dinei já com a gente, considerado. Fala, Dinei. Tá por aqui no Baile do Amor. Alexandra, tá no berço hoje, hein? Parabéns a você, Alexandra. Ela de ler. Aqui, o campeão da saudade. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. Bora chegar no palácio! Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. E cada dia mais distante, os olhos que eu não posso ver. Oba! Michel do Sonamor. o som do amor. Não posso mais ficar a esperar. Estamos gravando, viu, gente? Você chegar. Bora dançar! Meu bem, agora sei que não vou mais. O passo da áudio com as Bob. Fica sofrendo. Ele relembra, ele gosta, ele dá valor. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Amigo Bill Pack, tá dando GG aqui com a gente. Obrigado, Bill Pack. Pega o Michel. Vamos lá. Fala, Jaciara, Elo Júnior. Era de Sampa. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Meu parceiro Xancho aqui com a gente, lá de Parque Arena. Mas é aniversário dele. Ele já começou desde hoje, olha. Alô, Xancho! Será sempre me amar. Que queira sempre. Em breve o Márcio Pop patrocinando o ensaio dos talibãs. Que bora, Márcio Pop! Queira sempre me amar. Que saudade. Égua da música, cara. Alô, Carlão, vai na guarda. Onde está você? Já me esqueceu e eu não consigo tirar você do pensamento. Eita coisa boa! Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Ah, saio por aí. Verdade, Márcio Pop. E pelos bailes da vida eu já não te vejo. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. O que é que você quer? Fala. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Ei, o som do amor. DJ Michel. Paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Alô, Brasil! Saio. As duas logo aí. DJ Michel e Tais na pista. E pelos bailes. Alô, emissor! Eu já não te vejo. Olha, Elisângela. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Ontem mosqueiro, né, Lele? Se eu tente esquecer, é você que eu desejo. Deixa o Emerson sozinho. Quero que no fim da festa você. você aparece, chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Pra dançar, alô taxista. Veja quantas lágrimas estou a derramar por você. Veja, meu sorriso já não é o mesmo que você deixou. Para negão, negão, negão do som do palácio. Escuta, faz tanto tempo que você partiu e ficou um vazio tão grande em meu peito. E agora vem você. E agora vem você. Com esse seu jeito de ser. E agora vem você. Me pedindo pra ficar. E agora vem você. Com esse seu jeito de ser. Deixa eu te abraçar com carinho, DJ Thiago. DJ Thiago da Jumarcante. Já aqui com o Michel, obrigado, hein. Não, eu não quero mais. Olha a galera aí da Balsa. São Domingos tá com a gente, obrigado. Tá só na escuta aí, ó. Já tenho outro em seu lugar. E agora vem você. Com esse seu jeito de ser. E agora vem você. Me pedindo pra ficar. Toma! Hoje eu tenho certeza. Foi tudo mentira. Até o lugar que nasceu você quis esconder pra mim. É o baile do amor. Sua carinha de santa por pouco não enganou. Alguém que viveu de mentiras e tanto lhe amou. Vai, Júnior! Vai, vai! Você pra mim já é passado. Olha aí, ó. Não quero ter mais ao meu lado. Não mexe com ela. Alguém que só me fez chorar. Agora aí, ó. Compre sua passagem só de ida. Só de ida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. O som do amor. Hoje eu quero você bem distante daqui. Dou 20 horas de prazo pra você sumir. Bora acordar, palácio! Eu vou mudar de endereço pra não receber cartão. Nem receber suas cartas pedindo perdão. Vai, vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem sonida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Marcelo Chacha de Barcarena. Xaxá, vamos lá. Essa amiga Socorro com a gente. Alô, Socorro. Lado pronto. Socorro. Ela não perde uma, olha. Bora dançar com o Michel. O baile do amor. Se tenho você nos meus braços, sou forte demais, sou de aço. É saudade, a bola. E sei te levar por caminho de amor e prazer. Ai, que saudade. Se você não tem compromisso, sorriso. Se tem, mas não liga pra isso. Que gosta de curtir a vida sem nada temer. Se você quiser, pode vir. Eu vou com você dividir. Nos beijos, desejos tão loucos que vão nos induzir. Se quer amanhecer comigo. Ali meu parceiro Paulo André chegando junto. O homem do carro forte. Fala, Paulo André. Nos envolver nesse amor até nos consumir. Grande Paulo André, aí o segurança dele aí. Vem amor, vem assim, vem amar e sorrir. E depois, meus braços pra você dormir. DJ Magno, vem, bora Magno. Vem assim, lá do Supremo. Vem amar e sorrir. E depois, meus braços pra você dormir. Bora Márcio Pop, é Pop. O som do amor. Super DJ Michel, pra cima, meu DJ! Fazer de você minha casa, gozar as delícias que o tempo e a vida nos dá. Me pegue, me abrace, me amasse. Bora recordar. Me beije, me enrosque, me enlace. Amiga Jaque, a esposa aí do nosso amigo Magno. Alô, Jaque! Jaquene. Acenda sua chama e se inflame. Jaqueta. Eu quero me jaqueta. Dos pés à cabeça eu quero seu cheiro sentir. Vou me sufocar na sua boca. Ai. Viver pro que der. E ser pra você tudo isso se você quiser. Vem pra mim, vem, vem. Vem amor. Vem. Vem assim. Vem. Galera da Valor, aquela saudade gostosa de qualidade aí, ó. Vamos lá! Recordo você, bailarina, e eu, seu cantor. Enquanto eu cantava, você me olhava com amor. O amor que nasceu entre nós foi maior que a canção. Cineral pra Digital. Você, te dei todo o meu coração. Como é que é? Agora você já não dança na televisão, meu bem. Agora és dona de um. Aê, Brasil, só filé, Brasil. Coração. Brasil! Todo o amor que eu tinha entreguei a você. Passava a semana inteira esperando te ver. Ei, o som do amor. Até que chegasse o dia de me apresentar. Mas agora eu sou o seu palco pra você dançar. O amor que eu tinha entreguei a você. Passava a semana inteira esperando te ver. Estamos gravando o CD ao vivo aqui do Palácio, viu, gente? Até que chegasse o dia. nosso CDZ aqui do Palácio. Te puxa, vem pro amor. Mas agora eu sou o seu palco pra você dançar. Cineral Digital. Até que chegasse o dia de me apresentar. Mas agora eu sou o seu palco pra você dançar. E aí, como é que é? Sou uma ave que voa sem ninho. DJ Wally do Original já com a gente. DJ Belo, DJ Anderson, Mixi. Toda a família com a gente aí, ó. Quando um amor encontrar, vou pela vida sem nada nas mãos. Toda a família Belo Som. Junto com o John aí do Açougue. O Açougue, o boi na brasa aí, ó. Vontade de me apaixonar. Palácio! Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Como é que é? Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro, e só fique por querer ficar. Posso fazer, se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo que posso fazer, se você me ama, vai ter que entender. Alô, Ednei Dançarino. Sou esperança de um amor perdido. Pra cima, Magno. Certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro, e só fique por querer ficar. Começando o palácio, vai. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas. DJ Michel. Tantos desencontros em nossas vidas. Nossa liberdade interrompida. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Para, Paulo André. Vem com a gente, meu irmão, bora. Com você eu fui. Eles são segurança. Então, amigo, você deu pra mim o melhor do amor. Tudo que um homem sempre desejou. O amor ficou somente a lembrança. O adeus restou uma esperança de te ver voltar novamente a meus braços e me fazer feliz assim como eu te faço. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas, tantos desencontros em nossas vidas. Nossa liberdade interrompida. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Maregação comprido! Tudo que eu queria era você comigo. Essa comprida tem uma história muito legal lá na Estreia do Norte. Com você eu fui na época sempre tão amigo. Pra nossa amiga Marcela, a prima do Márcio Pop, a gente manda um abraço pra ela no horário, viu? Aí dança. E um homem só o filé sempre desejou. O amor ficou somente a lembrança. O adeus restou uma esperança. Voltar novamente a meus braços e me fazer feliz assim como eu te faço. Só começando o palácio, o amor e o Michel do Cineral. O som na mão chega junto aí, ó. E aí? Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto e em seu... Baixando o Nenel. Um abraço pra ele lá de Garabé Mirim. Se fosse por mim... Alô, Mané! Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Silvio da Kombi, Negrete. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você... me faria feliz, mas me enganei. Ei! Aqui. Ei! Bom com os meus sentimentos e depois partiu. E agora? E agora vem você. Lá vem ela. Querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. E a Nanda não. Agora não, agora não. Ei. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. E agora? Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. Mas agora não, agora não comigo não. Meu corpo está fechado, Paulo e você André, não o entra homem do carro forte do Cineral Digital. E agora vem você. E aí, você vai me chamar por onde? Sua amiga Adriele, tá aqui com a gente, uma Adriele. Todas as meninas do palácio. Junto e misturar. E sentir, sentir solidão. Solidão. Você vai. Amiga Jace, lá do restaurante Sabores do Pará. Chorar primeiro. Para Jace, já não cede. Pra depois se arrepender. Ei! Ah, você vai. Você vai. Sente falta do meu braço pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar. Sua amiga Natália Serra. Vai. É Natália! Você vai. A saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor, Olha aí, Emerson. Você vai abraçar. Deixa eu abraçar toda a galera aí do aplicativo. A equipe Taz na pista. Já aqui com a gente, curtindo o Palácio com o Michel. Meu parceiro Emerson. Alô, Taz na pista. Você vai sentir falta do meu braço. Ei! Pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar. E aí, Lele, você vai? Você vai ver de frente a saudade. E saber que na verdade. Meu parceiro Paulo! Sou teu homem. Paulo André do Carro Forte. Amor. Ele tá comigo, olha o Paulo André. Palácio. Fala! Segura! Esqueça, se ele não te ama. Égua, tu é doido. Esqueça, se ele não te quer. Bora, Jonas. Rumo a São Paulo. Não chore mais, não sofra assim. Porque posso te dar amor sem fim. Paulo Taxista. Isso é Maria? Meu irmão, pelo amor de Deus. Te faz sofrer. Nossa ganhadora Maria. Concurso lá do Caribe Show. Levando mais uma, Maria. Parabéns, Maria. Vem pra mim, vem. Não sofra, não pense. Não chore mais, meu bem. General, DJ Michel. Oi, meu amor. Já avisa a galera que após a pandemia tá chegando a nova aparelhagem. Tudo novo de novo. O nosso General, o Supremo Som do Amor tá chegando, gente. Aguarde. O Som do Amor. Te ver morrendo de paixão. Sentir você querendo e me dizendo não. Bora, garçom! Mentindo pra aumentar. Vem! Minha emoção. Vem! Vem! Me dá tua boca. Não, Charles, é o Charles que daí, é o Charles. Na hora mais louca. Não é, não, Charles. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras.

Agora a vida pra mim com você tem valor. A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor. Cigana, você voltou pra ler de novo. Ai, a minha mão. Cigana, tenho você. Nossa amiga Jaciara. Tenho de volta. A Jace dos Sabores do Pará. Meu coração. Olha o Juno. Cigana, você. Tá bom. Só as pedras à testa. Fim de primavera, é quase verão. Hoje o Michel chega cedo, testa. Olhando a natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. DJ Michel. Só o vento, a terra, o céu. Parceiro testa, sempre com a gente, sempre dando apoio pro Michel. No sol avermelhado, seus cabelos posso ver. No vento sua voz em meu ouvido posso ouvir. Ei, ei. É que o patrão macho tava lá em Outeiro, olha a testa. No céu eu posso ver você em tudo que eu olhar. No céu azul, no sol, na terra e no mar. Se posso ter você em minha ilusão, eu tenho mesmo. É muito amor no coração. Bora, Paulo André! Olha, já avisando a galera que dia 10, anota aí, dia 10, numa terça-feira, tem o aniversário da Maloca do Bureza. Vai dar por lá, Michel, Rebelde, Frangina. Uma galera tocando lá pra galera. Fim de primavera, é quase verão. E o testa vai dessa vez. Olhando a natureza. Alô, Fabrício! Que o mundo é meu. O sol, o vento, a terra. Ei. O céu e o mar. Eu posso ver você em tudo que eu olhar. No céu azul, no sol, na terra. É que eu já vou essa semana lá. E no mar. Posso ter você em minha ilusão. Eu tenho mesmo. Não pode, né, Márcio? É muito amor no coração. A sua história em cada sucesso. É a nossa história, minha, sua, de vocês. Olha aí, ó. No alto da serra eu fiz uma casinha, onde eu vou levar você. Lá tem uma rede branca na varanda, onde eu vou amar você. Quero te pegar no... Qual é, tá, está tirando? Meu amor vai te aquecer. Tu sabe. Quero te pegar no colo. O campeão. Meu amor vai te aquecer. Quero te beijar na sombra da mangueira e depois adormecer. E aí, Palacho? Acordar ouvindo o som dos passarinhos, só cantando pra você. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. As meninas do Juruna já por aqui, meu irmão. Lá tem um riacho, a água é cristalina. Como é que é? Onde eu vou banhar você. Deca do Barão. Se você quiser, a gente... Alô, Barão. E pra sempre se entender. Pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Para a testa, para a sua testa. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Quero te beijar na sombra da mangueira. Tá tudo certo, a penteada. Adormecer. acordar ouvindo o som dos passarinhos, só cantando pra você. E aí? Quero te pegar. Para aí, Emerson, para minha prima Lelê, tá com a gente. Meu é curtindo a segunda-feira do Palácio aqui, meu irmão. E Michel chega junto. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Se tomou conta de mim, um sentimento estranho que já não tem mais fim. Vai, Jacho, dá uma talagada aí agora. Só quem amou, pra cima. Só quem sofreu por amor. Bora, Júnior! Entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo. Me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre, abre, abre. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Olha o bebezinho das meninas. Tá com a gente, mal bebezinho. Tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho. Oba! Quando te conheci. E aí, papai? Eu vou sonhar. Sonha. Eu vou sonhar com Cineral. Pois tudo que eu mais quero. Tá chegando, pô. É ter você aqui. Tá chegando, pô. Eu amo. Te segura. Me perdi de amor. O supremo som do amor está chegando. Vida pertence a você. Oi, meu amor! Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. O baile do amor chega aqui no palácio, ó. Meu grande amor me abandonou. Como vou viver a vida? Ai. Sem saber onde ela anda. Meu amor, minha querida. Alô, Carlão! Querida Helena. Querida Helena. Juraste com ternura me amar eternamente. Mas quebraste a tua jura. Mas mesmo assim, te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura. Te adoro com pureza. E não quebro a minha jura. Mas mesmo assim, te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura. Te adoro com pureza. Olha que chegou meu parceiro Pica-Pau. Quebra. Chega com a gente. Alô, Pica-Pau! Helena, Helena, Helena, venha ver como estou. É, Helena. Helena, Helena, Helena, meu grande amor. Helena, Helena, querida, eu queria. Olha quem chegou, minha amiga Amélia. Já chegando com o pacote. Sentir o sabor dos teus beijos, matar meu. Pode abraçar, Amélia! Chegou tarde hoje, né? Você sabe que aqui. Meus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer a saudade. Querida Helena, juraste com ternura me amar eternamente, mas quebraste a tua jura. Oba! Mas mesmo assim, te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura. Como é que é? Te adoro com pureza. e não quebra minha jura. Pega do somzão, cara. E a Michel aqui no palácio. Ainda se escrevem poemas de amor nesse mundo. Amiga Eliana, top. Ainda se faz lá de Coraci. Fala, Eliana, abraça você aqui do Michel e do Teca do Barão. Crianças já não brincam mais de soldados na guerra. Aqui. Eu acho que o homem ainda é criança no fundo. Mas hoje entendi que isso tudo são coisas que a gente só vê vivendo juntos. Ah, ah, meu amor, lá dentro. Minha prima Lele com a gente. Fiz pra era o Emerson. Tás na pista. Acho que ainda já tá gravando, Emerson. Pode viver de amor. Ei! Ainda gostamos de andar de mãos dadas na rua. Ainda curtimos namoro olhando a lua. Sabemos que nossas promessas não passam de planos. Mas vale viver essa vida nesse doce engano. Por isso eu digo, menina. Diz, menina. Nós temos que estar sempre os dois. E aí? Vendo juntos. Bora, meu amor! Ah, ah, meu amor, lá dentro de mim. Fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Ainda se pode ter filhos na vida sem medo, porque esse mundo é um brinquedo que não tem segredos. Bora, Juro! Bora, Jaciar! Eu quero te ter ao meu lado em tudo que faço. Eu quero viver meu poema de amor. Tá chegando, Michel. Seus braços. Lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu digo, e depois Santa Catarina. Nós temos que estar sempre os dois. Uma atrás da outra, Jaciar. Juntos. Ah, lá vai, meu amor. Lá dentro de mim. Fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda. Olha que chegou o parceiro Kekel. De amor. E aí, Kekel? Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Só pra recordar o CD. Nada mudou para mim. Não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes. Olha a primeira vez dela aqui no palácio. E ela tá amando aí o baile do amor do Michel. Ótica Pop! Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. E aí, Thiago, e aí? Você tentou se boa noite entrar, mas por fim compreendeu. Hoje o Michel chegou cedo. Eles querem você, mas amor de verdade só meu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. O Márcio da Ótica Pop! A vida tem coisas estranhas, ei, que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem, eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Sua amiga Maria Socorro com a gente, alô Socorro. E a galera chega junto no palácio. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. A ideia agora. Pouco vale alguém ensinar. Olha aí, meu amor. Meu amor, vem. Olha as morenas aí. Eu quero você. Ai. O mundo é nosso, vamos viver. Amigo Xancha com a gente. Alô, Xancha. Meu grande amor. Lá de Barca Arena, tá aqui com o Michel. Ontem o Michel em Barca Arena fez uma onda por lá, viu? Você tentou se encontrar. Piscina Água Verde. Mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. É doido, cara. Mais uma pra ficar no CD. Te liga na qualidade da música. Eu fiz um mundo melhor. DJ Michel. Fiz pra você e pra mim. Fiz sem as... Cadê o patrão velhinho já com a gente? Chegando junto aqui no palácio. Fica à vontade, velhinho, vamos lá. Alô, garçom canarino. Chega mais aqui, canarino. Tem só crianças brincando e chamando por nós. Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu. Vem ver a flor. Vem conhecer a nova cor da vida. Vem ver o sol se pôr. O supremo som do amor. Vem ver comigo, amor. Vem ver o sol. Já vai se pôr. Esqueça o mundo, esqueça a dor. Vem, vem se entregar. Vem te entregar ao sol que vai se pôr. Coisa boa. Saudade com Michel. O som do amor. A sua história em cada sucesso. Eu fiz um mundo melhor. Fiz pra você e pra mim. Sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu. Vem ver a flor. Vem conhecer a nova cor da vida. Vem ver o sol se pôr. Vem ver o sol se pôr. É saudade. Vem ver o sol se pôr. Toma-te aí, ó. Hoje quando acordei, lembrei de você. Alô, Edinaldo! E há muito tempo, Ednei! E eu triste fiquei. Oi, meu amor! Hoje nesta canção eu vou relembrar dos momentos que juntos passamos sob a luz do luar. Eu vivo recordando os seus carinhos, sonhando, conseguindo o meu caminho. Sei que você, ao me escutar, vai sentir a saudade que eu sinto

senti com carinho seus braços me envolver. Senti o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa o seu passado, só interessa estar ao seu lado. Vamos lá! Você me ensinou a viver, me mostrou a verdade. Agora eu posso dizer o que é felicidade. Qual é, comprido? Não ligo pra o que os outros falam, pois eles não podem entender que quando eu mais precisava, encontrei você. Encontrei você. Sente com carinho seus braços me envolver. Sente o calor do seu corpo me aquecer. Não, não interessa. Olha o passado. O seu passado. Vem abrir Manelê com a gente. Só meu parceiro Emerson. Ele tá na pista. Fala, Emerson. Ao seu lado. Sem ninguém pra me amar. Essa galera do Belo Som aqui com a gente. Já por aqui, hein? Alô, Belo! DJ Wellington com a gente. Olha a galera aí, meu irmão. E nosso amor. Olha o canarinho. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Alô, parceiro 01, no Taz na pista. Olha que tô por aqui. Olha o Emerson aí, ó. Bora 01, pra cima, babá. Seu amor não vou querer. Ei, ei. Como é que é? Não acredite nunca mais em quem tem tanto olho grande. Ei. Fala aí, Amélia, olho grande. E nem feliz um só instante. Ei. Não querem ver o nosso amor. Alô, velhinho. Tão lindo como começou. Patrão velhinho. Eles só querem destruir, não querem. Flamengo. Ir, por isso acredite em mim. Acredite em mim, Amélia. Acredite em mim. Eu pertenço a ti. Que é. Como é que é? Vai! Eu nunca tive outro alguém, porque te amo como sempre. Não admito que ninguém maltrate o amor da gente. O que disseram é mentira. vindo, Junanos com a gente, abraço. Bora estragar a nossa vida. Meu parceiro Carequina. Eles só querem destruir, não querem. E Anderson Mix, do Belo Som. Por isso, o empresário. Acredite em mim. Empresário Johnny aí do açougue. Foi na brasa. Bora, Johnny. Acredite em mim. Ei. Porque te amo. Sua história em cada sucesso. Vem, cigana, vem, vem. Uma cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores fracassados, muitos momentos tristes, desilusões terei. Até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. E aí? Mas ela ainda disse que havia uma pessoa que mudaria a minha. Ei! Hoje eu senti cigana. Olha no horário. Um abraço aí, o Puma Negro. Eu serei teu, minha querida. Já vi, vem! Vem! Vem! Vem, cigana! Vem ser a minha cigana! Vem! Essa mão que. O supremo som do amor. Saudade. Ama. Vem! Vem ser a minha cigana! Olha quem chegou, Serginho Promoções. Alô, Serginho! Já já tem Rebelde. E de Rebelde já por aqui, para Rebelde. Uma cigana leu. Grande parceiro Edson, do Boteco do Edson. Olha, domingo Michel por lá, pela primeira vez, no Boteco do Edson. Alô, Tati do Guamá. Muitos momentos. Bora, Zagiro! Desilusões terei. Até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela disse ainda. Ela disse, cara, que havia uma pessoa, a macumbeira, que mudaria minha vida. Bora, velhinho! Hoje eu senti cigana. Grande velhinho com a gente, bora, velhinho. O amor me chama, eu serei teu, minha querida. Super DJ Michel. Vem, vem ser a minha. Tá brincando aqui na maçã e dá valor. Tá brincando, prepara tudo que tá chegando após a pandemia. Nossa nova aparelhagem. O Supremo tá chegando. Quantas vezes pedi pra você não. Alô, Serginho, Márcio Pop aqui, Serginho. Eu quase que fiquei louco. De amor para lhe dar. DJ Michel. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você. Só lembrar, fico com raiva de mim. Olha, Dia dos Pais, gente, tem uma grande festa. Raiva de mim. Lá na quadra da prefeita, Dia dos Pais. A parada é quadra da prefeita. E já temos mais um prêmio aí. 300 conto. Fico com aí, raiva de mim. Oferecido, patrocinado pela Óticas Pop. Pelo patrão Márcio, viu? Ainda tem aí a passagem pra Fortaleza. Valendo no bingo lá do Dia dos Pais, na quadra da prefeita. Vamos tá lá, meu irmão. Michel Rebelde, pra você não me deixar. E uma galera por lá, rebelde. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você só. Amiguinha de Assis aqui com a gente. A gente manda o negão aí, ó. E o Michel vai jogando aqui. A sua saideira. Depois da próxima, The Rebelde. Só lembrar, fico com raiva. Super, super DJ Michel. Segunda do Palácio é assim, ó. Olha, meu amor, você se foi e eu fiquei aqui chorando por amar você. Vejo a minha vida desabando com o peso desse adeus. Amiga, socorro, bora, socorro. Sinto tua presença sem poder te ver. Bora, taradão. Sinto teu perfume a mim. Direto de outeiro, babá. Sinto que a vida para mim não serve sem você. Olha, meu amor, essa tristeza é tanta que já nem sei mais o que fazer de mim. Fico imaginando se eu mereço estar sofrendo assim. Fala, Dinei! Toda minha paz se resumiu no pranto que um outro amor não pode sufocar. Olho para o céu, te vejo então voando como as aves brancas que se vão pra nunca mais voltar. Volta, oh, meu parceiro Chancha com a gente. Alô, Chancha, abraço a você, meu irmão. Tenho a minha vida inteira pra te entregar. Volta, oh, oh, oh, oh, oh, oh, volta. Ouça esta canção que está pedindo pra você voltar. Me chega abraçar com carinho toda essa galera que tá aqui com a gente. Não só hoje, mas todas as segunda-feiras. Se fazendo presente aqui na nossa Segunda da Saudade. Aqui no Palácio dos Mares. Abraço do Michel a todos vocês. Um beijão no coração de toda essa galera que chega junto toda segunda aqui no Palácio. Olha, meu amor, essa aí, WK. WK, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. E terça. Se eu mereço estar sofrendo assim. Beleza, beleza, beleza, beleza, gente. E DJ Michel fica por aqui.